6.2.5. Conclusão. A compreensão dos impactos éticos e sociais é essencial para o uso responsável da IA generativa. Reconhecer os desafios, mitigar riscos e promover aplicações alinhadas a princípios éticos são passos cruciais para garantir que essa tecnologia seja usada como uma força para o bem, promovendo acessibilidade, inclusão e inovação sustentável. Na próxima sessão, faremos uma reflexão final sobre o papel da IA generativa e suas possibilidades futuras. 6.3 – Reflexão final. A jornada por esta disciplina sobre IA generativa aplicada à geração de texto revelou um mundo de possibilidades, desafios e aprendizados. Ao explorar conceitos fundamentais, ferramentas avançadas e aplicações práticas, tivemos a oportunidade de compreender como essa tecnologia transforma diversas áreas e impacta a sociedade. Esta última sessão convida você a refletir sobre o que foi aprendido e a pensar criticamente sobre o futuro da IA generativa e o papel que cada um de nós pode desempenhar na construção de suas aplicações responsáveis. 6.3.1 – Revisão do caminho percorrido. Ao longo da disciplina, exploramos modelos de linguagem, compreendemos sua estrutura e potencial para gerar texto criativo, técnico e contextual. Engenharia de prompts. Aprendemos a guiar os modelos para obter respostas mais precisas e alinhadas aos objetivos. Ferramentas avançadas. Descobrimos plataformas como Hugging Face e OpenAI API para manipulação e personalização de modelos. Automação estratégica. Exploramos como a IA pode automatizar tarefas estratégicas, como a criação de planilhas financeiras, relatórios detalhados e apresentações visuais, otimizando processos em contextos corporativos. Comunicação automatizada. Aprendemos a usar IA para transformar a comunicação profissional, gerando resumos executivos, e-mails personalizados e atas de reuniões com precisão e eficiência. Impactos éticos e sociais. Discutimos os desafios e responsabilidades no uso da IA generativa, destacando a importância de práticas éticas. 6.3.2 – O futuro da inteligência artificial generativa de texto. O campo da IA generativa de texto está em constante evolução, com novas pesquisas e avanços sendo realizados a cada dia. Podemos esperar modelos de linguagem mais poderosos, modelos com maior capacidade de compreensão da linguagem natural, capazes de gerar textos ainda mais sofisticados e criativos. Aplicações mais inovadoras. A IA generativa de texto será integrada a novas áreas e aplicações, transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor. Interfaces conversacionais mais humanizadas, chatbots e assistentes virtuais se tornarão cada vez mais inteligentes e personalizados, oferecendo experiências mais naturais e intuitivas. Democratização da tecnologia. Ferramentas e plataformas de IA generativa de texto se tornarão mais acessíveis, permitindo que mais pessoas explorem seu potencial e criem suas próprias aplicações.